meu filho, reze por minha vida, louvado é seu santo nome. Se eu tô sozinho, acabou-se, eu peço que rezem por aquele homem. Oro ao Pai Celestial. Proteja meu filho, reze por minha vida, louvado é seu santo nome. Oro ao Pai Celestial. Se eu tô sozinho, acabou-se, eu peço que rezem por aquele homem. Rezem por aquele homem. Rezem por aquele homem.